E não em GRC Produções, hein? Chegou o Brega Boom, hein? Alô, Leandro Divulgações, tamo junto, hein? Meu Zinaldo CDs. Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora. O bagulho da novinha é sacanagem toda hora. A mãe dela avisou, mas ela não quis escutar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Dá uma maconha pra sair sem vergonha pra toda semana ela poder sentar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Dá uma maconha, passar sem vergonha pra toda semana ela poder sentar. Dá uma maconha, passar sem vergonha pra toda semana ela poder sentar. Alô, Alice CDs, o Brega nunca é sucesso, hein? Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora. O bagulho da novinha é sacanagem toda hora. A mãe dela avisou, mas ela não quis escutar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Dá uma maconha, passar sem vergonha pra toda semana ela poder sentar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Dá uma maconha, passar sem vergonha pra toda semana ela poder sentar. Dá uma maconha, passar sem vergonha pra toda semana ela poder sentar. Me segue no Instagram, hein? Brega Boom Oficial, hein? André CDs, um tal de Ibicoala.